staan, de foto's waar ik daar tussen een jaar of jaar toe. Gewoon een 100 jaar graag zonder trein. Vamos 39, direita no 219. Passar da 763, autorizado, base, chama na final da manhã. Foi direto posição Amã, chama no dado descido, ajuste na 09. Será que eu coloco 430, controle 308? 308, boa. Será que eu tenho 3 autorizados para ter emitido, pistando 0, vento, 1, 0 graus, 1, 3 graus. Confirma isso, pode ser feita. Agora nós vamos ter uma ponte de volta para o cara, para a ponte aérea nacional do 0. Pode entrar, pegou a linha até pistão 019. Chega. A 33 autorizado pelo controle do ILS, após o parque. Graças. Então, após o após a MC, chegou para 2000 e após a transferência do controle. Aqui, a gente vai pegar o parque da pista de Andorra Rádio, com controle. uma 8 alternado, 123, última 0. Decimal 80 e alternado 125 decimal 10. Para 2733, houve a esquerda para o apoio 80. Matéria de voo visual, posição Salvador 100, matéria a frequência de colher na praça 123.45 e para ingresso na terminal Salvador, chame mesmo na frequência 120.8. Boa tarde, autorizado da Niagra, Palácio, 100, vento como 100 graus na 3. Tá, GF, somente não temos o contato da Rolatória Nata. Para 2733, curve a esquerda para o A230, agora direita final para o localizador. Salvador, boa tarde, voo 7-06, para o 6-7, só voo. Pelo nosso controle 5, contato com a decolagem, compromisso 3, e agora, autorizado direto letra. Eles me andaram direto letra, não tá certo? Passando o Delta Serra Lima, confirma o telefone. Curva esquerda, ingresso na perna. Curva esquerda, ingresso na perna. Curva esquerda, ingresso na perna. Alto, décima frente, 3210, 2190, reduz a velocidade para 2190. Voo 905, chama de Chico, frequência 123, décima 8, alternado 125, décima 1. Esquerda, terra do vento, vai aportar através do nosso rio de Janeiro. Foxtrot, eu estou falando 1.800, Foxtrot, eu estou falando 1.800, o ajuste agora 1.0.9. Para a direita. Esquerda, perna 206 e vai realizar o 360 pela direita, foi o CL 73. Cidade Série 3, informa a hora 9, papo 3, caso tenha que ingressar na final da pista no 7, evite a final do 17. CL para a final do 73. Serra Lima, fundo autorizado, pista no 7, vento 1-2 a grau, 2-0, bom, pista autorizado, 2-0. fazer a base agora de Cucaí. Tudo base, agora de Cucaí, com certeza. Fazendo a minha dúvida com certificação, deixa a caracol 050 e a bola de lona, fazer 10010. Terra 200, Avé Nova 63. Tire baixo, Camarão 208, voo 1099. Matheus Salvador, 118, decimal 95. CS1, 209, 0 menos. Use ponta recolhida por força aérea, 93. Controle, boa noite, o voo 1099. Decolado na Armor 1, passando 170, 1700 pés para o 360. Todos já estão prontos para continuar decolando, estou falando do 360 via Armor 1. Subindo para o 360 via Armor 1, possibilidade de voar direto na Proje Elefa? Você já viu direto Elefa, voo 1099. Autorizado direto Elefa, voo 1099, direto. Nós vamos ver 2, deixa para 2, 0, 1, precisa velocidade para 2, 0, 9, número 2 na próxima. O ajuste agora 1, 0, 9. Supremo Meteoro 2-1, ingresso de treinamento em posição no zero. Agora com 360 pela direita. Aqui entra a Terra do Vento e vai fazer um 360 pela direita, força aérea 96. 733, ingresso na Terra do Vento, alongue a parte traseira base, tem cirros, curta final, pistão zero. Aqui, aquilo vai manter a Terra do Vento e alongar a varela base, 733. Papa, Papa Charlie, Índia Eco, ponto 3, pistão zero, 0 grau, 039, informo, Caravan, no meu pé, Terra do Vento, pistão zero. Para 733, considera a última instrução, gire à direita 360. Já está na tela do tempo. Direita 360, para 733.